E começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu vou invadir o Japão Feudal em cima da minha bicicleta enquanto eu fujo de aliens, olha aí. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast do Jogatina BG, onde a gente intercala entre jogatinas e assuntos próprios. Dessa vez eu estou sozinho aqui, até porque eu tive um ocorrido, né? Porque meu computador, ele morreu por 3 dias, depois voltou a funcionar de uma maneira meio estranha, até nem sei como que funcionou. E pra não deixar vocês na mão, sem podcast essa semana, eu resolvi sozinho aqui falar dos jogos que eu joguei recentemente, dar minha opinião sobre eles. E depois, na semana que vem, a gente volta à normalidade com podcast notícias, certo? Caso fique estranho esse monólogo aí, eu recomendo vocês dar uma chance de escutar. Vai que você curta os jogos que eu vou comentar aqui com vocês. No mais, é isso. E antes de começar, de fato, esse podcast de jogatinas, dos jogos que eu tive recentemente em minhas mesas, né? Eu vou falar a respeito de alguns recados muito importantes. O primeiro deles é o recado que nós, aqui no Jogatina MG, estamos participando do Prêmio Ludopedia em 3 categorias de mídia. Seja na categoria de podcast, seja na categoria de vídeos, né? No audiovisual, e também na mídia escrita com os boletins que a gente publica no JBG News. Então a gente convida vocês aí pra votar no Jogatina BG nas categorias. Quem sabe a gente vai na final aí do podcast, ou dos vídeos, ou também na mídia escrita. Então contamos com o seu voto. Além disso, nós convidamos vocês também para participar da nossa pesquisa promocional dos 3 anos do Jogatina BG. Você participando dessa pesquisa, é uma pesquisa bem rapidinha de responder, não vai ter nada de comprometer seus dados, é só pra gente saber o perfil do nosso público em geral, onde a gente faz pesquisa, de onde você mora, quais jogos e outras coisas nesse sentido bem simples. E você participando dessa pesquisa, colocando seu e-mail, você concorre a um vale-compras de R$75 na Bravo Jogos, a nossa loja parceira. E essa pesquisa, ela vai durar até o dia 28 de fevereiro de 2019, até as 23h59. Então, participem, a sua resposta é muito importante para nós, até pra gente ter uma noção do que a gente pode melhorar no nosso conteúdo. E, como disse anteriormente, temos a nossa loja parceira, Bravo Jogos. Entre em Bravo Jogos e compre seus jogos, lançamentos, seus acessórios, sleeves e muito mais em bravojogos.com.br, certo? Além disso, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Você pode procurar lá Jogatina BG tudo junto e você vai encontrar nossos perfis nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Você também pode acompanhar as notícias no Telegram, você pode entrar nos nossos grupos, todas as redes sociais vão estar linkadas aqui na descrição. Então vão lá, acompanhe o Jogatina BG de perto e fica por dentro das notícias, participe dos nossos grupos de discussões, e é isso aí, certo? Agora vamos lá pro nosso podcast. Eu vou começar falando a respeito de um jogo que eu gosto muito, que é o Flame Rush, onde eu adquiri recentemente a expansão Peloton, que foi lançada aqui no Brasil pela Conclave. As minhas considerações assim, o jogo Flame Rush é um dos meus favoritos, eu adoro a mecânica dele, eu acho ele, a simplicidade dele maravilhosa, porque ele consegue passar aquela sensação que você está disputando uma corrida, e também passa a ideia de uma corrida de bicicleta, onde os ciclistas têm estamina limitada, né? Então você não consegue jogar cartas de maior espaço para andar toda hora. Então você tem limite, né? Pra quem não sabe, o Flame Rush, ele é um jogo onde você tem uma pista, ele pode ter 1, 2 ou 3, dependendo se você joga com a expansão, linhas onde você vai passar. E cada carta que você usa dos seus 2 ciclistas, os ciclistas são divididos em 2 funções, que é o Sprinter e o Ruler, eles jogam cartas, e essas cartas vai ser a quantidade de movimentos que eles usam. É claro que o jogo, ele vai ter todo um elemento de aerodinâmica, que é uma regra bem legal que funciona no jogo. Então estar na frente sempre não é tão vantajoso, porque você sofre muita fadiga, enquanto os outros, devido ao efeito aerodinâmico, não sofrem essa penalidade. Então ele tem um lance assim de você planejar, de se equilibrar, quais cartas você vai utilizar, qual momento é o ideal para você estar na frente e como você vai fazendo isso, certo? E o Flame Rouge, ele atende de 2 a 4 jogadores e com a expansão você pode jogar até 6 jogadores. A expansão, além de adicionar um maior número de jogadores participando, você também pode jogar com algumas variáveis, seja com a questão dos dummy teams, que você pode utilizar tanto no modo solo, que é adicionado também nessa expansão, e esse dummy teams, ele até adiciona pra você ter um elemento de ter mais pessoas na pista e tal, então você pode jogar em mais jogadores também com isso. E esses dummy teams, eles têm 2 tipos, né? Ele tem um time pelotão e um time músculo, né? Um time esforço, alguma coisa nesse sentido, um muscle team. E também foi adicionado nessa expansão alguns trechos novos, né, que são adicionados à pista onde você vai concorrer. Seja zonas de abastecimento, que é uma parte da pista onde tem 3 espaços, e qualquer carta que você utiliza ali, elas vão dar no mínimo 4 espaços, então é bem legal. E ele também adiciona um trecho que é mais de punição, que é o trecho dos ladrilhos, né, dos cobblestones, né, que são esses pedregulhos que você passa um caminho. Isso tem realmente no Tour da França, né, que é uns trechos onde você tem aquele paralelepípedo assim muito louco, onde a galera tá correndo lá, e ele tem uma regra específica. Primeiro que você não tem efeito aerodinâmico, seja estando dentro ou seja você aproveitando de alguém que está dentro desse trecho. Isso é bem legal porque ele tem uma parte de planejamento e alguns trechos desse ladrilho, eles têm apenas um espaço para os ciclistas passarem. Então, como tem uma regra assim, por exemplo, se você vai movimentar até um espaço, tem duas casas, se você é o primeiro que chega lá, você vai movimentar lá e vai ficar à direita para dizer que você está mais à frente que outra pessoa. O próximo que vir nesse de dois espaços fica à esquerda, onde ocupou. E se um terceiro jogador tiver um movimento de um ciclista que pararia naquele local de dois espaços, como não tem mais onde colocar, ele fica atrás. E como agora nessas pistas de ladrilhos você tem um espaço só e vários ciclistas podem andar uma quantidade, vamos supor, uma quantidade igual onde para no mesmo local, então você vai formando aquela fileira e ainda assim você não tem o efeito aerodinâmico. No máximo você vai ter o efeito de fadiga normal, mas bem interessante da forma que utiliza, né? Uma outra coisa que adicionaram nesse jogo que eu ainda não joguei, mas eu li, eu curti a ideia e faz sentido para o ciclismo em geral, para quem acompanha o ciclismo, né? Porque assim, ó, esse jogo, ele não é uma corrida inteira do Tour de France. Ele passa no último quilômetro, onde a galera tá agrupada, pelo menos no jogo base, tá agrupada num pelotão, e você vai seguindo até a passar a linha de chegada, certo? Então, por isso que o Flame Rouge, ele representa essa bandeira de falta um quilômetro para a corrida acabar. E é onde, justamente, onde os pilotos vão aplicar maior esforço e justamente para tentar ganhar. E nesse caso, nessa variante, chama Breakaway, né? É uma fuga, né? Onde você tem um lance, antes de começar o jogo, todos os jogadores fazem um leilão. Cada jogador vai escolher a carta dos seus ciclistas, né? Seja Sprinter ou Ruler, e vai colocar de forma escondida e todo mundo vai revelar ao mesmo tempo, certo? Essas cartas, quando você utilizar a maior carta que o outro jogador, você vai tomar a dianteira nesse espaço onde tá colocado ali essa zona de fuga, né? Ela tá marcada como um ou dois, dependendo da forma que você utiliza. Por exemplo, de 1 a 4 jogadores, você tem apenas um piloto na fuga, mas de 5 a 6 jogadores, você tem 2 pilotos na fuga. Isso é bem legal porque já começa um pessoal na fuga já adiantado na corrida. Claro que eles vão sofrer muito mais com a questão de aerodinâmica, né? Porque vai ter a questão do exaustão, mas ainda sim, faz muito sentido. E as pessoas que ganharam esse leilão, né, pra colocar a preparação do jogo, essas cartas que eles votaram é uma carta que vai ser descartada. Então, se a pessoa votou muito alta, aquela carta que ele poderia utilizar não vai ser utilizada mais porque já foi descartada, né? É bem legal a forma que funciona essa parte do leilão pra você justamente ir pra esses locais ali. O leilão funciona assim: vamos supor de 5 a 6 jogadores, onde você tem 2 ciclistas na fuga, né, na parte de fuga na frente, você vai ter uma rodada. São 2 rodadas de leilão que você vai, de apostas que vocês vão fazendo, certo? Então, nesse caso, os jogadores irão votar, vão comprar 4 cartas, vão escolher uma, vão votar e vai revelar. Aí, claro, que tem umas regras específicas. E depois, de novo, você vai fazer o segundo leilão para o segundo espaço. E depois, de fato, a gente vai começar a corrida com esse pessoal da fuga já adiantado, perto do outro pelotão maior que tá atrás ali. Se você acompanha ciclismo, sabe que isso é meio comum, o breakaway, né? Da galera tá mais à frente. E às vezes, aquela galera que tá na frente pode ganhar ou não, entendeu? É bem interessante a forma que isso foi transposta pro jogo e como fez sentido. Flame Rouge, novamente falando aqui, é incrível. Eu queria um dia fazer um gameplay, eu dependo de pessoas e tempo e tal, então é uma vontade minha, eu não consigo prometer pra vocês, mas é muito da hora. Ah, outra coisa que é legal também, como são adicionados 2 novos pilotos, né, na caixa básica são 4 times na cor azul, verde, preta e vermelha, e nessa expansão são adicionados a cor rosa e a cor branca, né? Então você tem os ciclistas de tanto Ruler, tanto Sprinter nessas cores que eu falei, certo? A expansão necessariamente ela é bem, bem pequena, mas ela adiciona as cartas de cada equipe, além de cartas de pistas, né, que é dupla face, e também esses trechos ali que são, onde são 9 tiles que são adicionados ali pra você modificar. Até tem uma recomendação do designer no manual, que fala se você quiser montar sua pista, tem umas regras específicas, que coloca o número de subidas e ladrilhos, que você pode colocar no máximo, pra deixar uma forma equilibrada, você não usar todas as peças, até pra não ficar muito gigante, e até pra ter o equilíbrio das cartas, e é bem legal a forma que funciona, certo? Então esse aqui é o Flame Rouge Peloton, que é a expansão que chegou aqui pela Conclave, pro jogo Flame Rouge, né? Eu quero muito conhecer agora a expansão da parte meteorológica, né? Que adiciona algumas regras específicas. Então vamos aguardar no futuro, vai que a Conclave traga aí pra nós, certo? Então, Peloton Flame Rouge. Outro jogo que eu tive contato, que eu gostaria de comentar com vocês aqui. É um jogo no qual eu vendi alguns jogos e adquiri ele. É um jogo que, inicialmente, quando foi anunciado, eu não dei tanta bola, mas depois que eu fui ler e eu tive um dinheiro sobrando das vendas de outros jogos, eu resolvi comprar, que é o Rising Sun. Mais um jogo do Eric Lang, publicado pela Communion Not. Eu não tenho a versão do Kickstarter, né? Esse jogo ele veio através do Kickstarter. Ele é um jogo que se passa num Japão feudal mítico, assim, destinado para 3 a 5 jogadores, onde as rodadas são divididas nas estações. Durante essas estações, você vai realizar ações políticas, você vai fazer adoração aos deuses, você vai colocar novas miniaturas em campo, você vai movimentar longo tabuleiro, você vai formar alianças, você vai fazer traições e tal. E é muito legal o jeito que funciona. Assim, eu gosto muito do Blood Rage, a gente até fez um podcast exclusivo aqui no Jogatina BG, vai estar linkado aqui na descrição desse podcast. Mas o que eu gostei desse jogo, assim, que ele tem algumas coisas, assim, que me chamaram a atenção. Como ele tem 3 rodadas, digamos assim, né, que são as estações, primavera, verão e outono, e depois pra encerrar o jogo só tem a estação de inverno, mas ela é bem mais condensada perto das outras estações. E em cada estação você vai ter algumas etapas que você tem que seguir, né, seja com a preparação da estação, onde você vai devolver reféns. Isso não ocorre na primeira, né, até porque o jogo tá começando, mas de uma estação diferente pra outra você vai realizar essas etapas, seja dar ao jogador as moedas representantes daquele clã, seja devolver os reféns e outras coisas que você vai utilizar, seja preparar as cartas da estação pra próxima, essas coisas nesse sentido. Depois a gente vai pra fase de negociação, que é a fase chamada Cerimônia do Chá. Essa fase é muito interessante porque, assim, ele é um jogo que ele preza pela questão das alianças, certo? Apesar de ter alianças, apenas um jogador vai ganhar o jogo. Então a aliança não garante que o outro jogador que tá aliado àquela pessoa vai ganhar. Nesse caso, as alianças são formadas porque existe benefícios por você formar alianças, né? Então vamos supor, a gente jogou em 5 jogadores, cada jogador pode fazer aliança com o outro jogador. Então você vai ter as peças ali como se fosse um meio círculo, só que com o formato ali do Yin e Yang, né? Então quando você faz aliança com outra pessoa, você junta isso, então você fechou aquela aliança e não tem ninguém mais pra entrar naquela aliança. Então os jogadores vão formar alianças, vão subornar a galera, dependendo da forma que for utilizar. Isso é bem legal porque ele força a questão das alianças, e mesmo você não participando da aliança, porque às vezes tá jogando número ímpar, né? Pode ter que um ou mais jogadores podem ficar sem formar aliança. As alianças têm um lado benéfico, é claro, né? De você utilizar isso nos mandatos políticos, que eu vou falar pra você na fase política, mas não necessariamente é importante que você faça as alianças. Você pode ser o Lone Wolf ali e seguir em diante. Depois que a gente encerra a cerimônia do chá, onde a galera vai fazer a parte de negociação e formar as alianças, a gente vai pra fase política, onde os jogadores irão realizar ações bem específicas, e as ações vão poder permitir colocar miniaturas em campo, movimentar ao longo do tabuleiro, ganhar moeda e recompensas das províncias que você tem mais força. Como ele é um jogo de controle de área, né, ele tem um mapa gigantesco onde tem as áreas ali, e cada jogador, ele controla um clã. Os clãs, eles começam isolados em cada um das suas províncias iniciais, depois eles vão espalhando e vão seguindo para outros locais. Além disso, cada clã vai ter seu poder específico, a sua renda sazonal diferente do outro. Então tem jogadores que têm mais moedas que outros jogadores. Essas moedas eu já vou explicar qual que é o benefício delas e outras coisas nesse sentido. E também existe um ranking, como se fosse, entre aspas, a ordem de iniciativa, mas também é uma coisa muito importante para a questão de desempate, que é a honra. Cada clã vai ter um número de honra, e essa honra inicial, da menor para maior, vai determinar a ordem nesse ranking de honra. E esse ranking de honra, né, essa trilha de honra ali, ela pode mudar. Então, por exemplo, se eu sou o jogador que tá em último e eu subo um de honra, o jogador que tá na posição 4, vamos supor, jogando 5 jogadores, esse jogador vai pra posição 5 e eu vou pra posição 4. Então, não existe gente com a mesma honra. Então, se você sobe a honra, você faz outro jogador descer. Se você desce, faz outro jogador subir. E assim vai, certo? A honra, ela vai ser benéfica na questão de desempate. Qualquer coisa que tiver desempate, seja durante fase de guerra e outras coisas nesse sentido, ou controle de províncias. Então, nesse caso, o jogador que tiver mais honra faz ação primeiro aos outros jogadores. Então, essa parte é mais legal. Durante a fase política, onde o jogo tem maior parte dele, existem umas cartas, que são os mandatos políticos que você vai utilizar, e esses mandatos têm 5 possibilidades, né? Cada estação, ela vai ser sequenciada, depois que a gente começar a fase política, em 3 fases políticas. Depois a gente vai pro turno dos camis, né, que a gente vai explicar pra vocês. Depois a gente vai para mais 2 fases políticas, turnos camis, mais 2 fases políticas, turnos dos deuses, dos camis, né, que são deuses, e por fim a gente vai pra fase de guerra, certo? Quando você vai pra primeira fase política, vai ter um baralho lá com 11 mandatos políticos. Esses mandatos políticos podem vir nessas 5 opções, certo? Então quando você compra, quando for a vez de um jogador, ele compra as 4 cartas do topo, escolhe uma, corre resolver, e volta as 3 pra cima, resolve aquela ação e vai pro outro até que chega na fase dos camis, dos deuses, que eu vou explicar pra vocês. Quando um jogador escolhe fazer uma ação, mandato político, ele escolhe aquela ação, exceto a fase de treinar ou trair, no sentido horário, o jogador à esquerda dele, no sentido horário, vai fazer a primeira ação, né? Por exemplo, recrutar, ele vai, cada jogador vai poder colocar uma miniatura. Então, lembra um pouco a questão do Porto Rico, que os jogadores fazem aquela ação. Mas se você escolheu fazer aquela ação, além de colocar uma miniatura em campo, por exemplo, no mandato de recrutar, você pode colocar uma miniatura extra. E aí que entra a parada da aliança. Porque os jogadores, como formam aliança, então, quando você utiliza esse benefício por você utilizar aquela carta, o seu aliado também utiliza aquele benefício. Por exemplo, se eu tô aliado com outro jogador e eu escolho recrutar, eu e aquele outro jogador que é meu aliado, vamos colocar miniaturas extras em campo. E cada uma dessas ações que você vai fazendo durante um ato político é feito dessa maneira. Só que assim, ó, como recrutar tem essa pegadinha de você colocar mais miniaturas, os outros jogadores vão colocar primeiro e vai chegar em você pra ser o último jogador a colocar miniaturas em campo. Então, você vê todo mundo colocar miniaturas e depois você vai colocar. Você vai colocar uma miniatura pra cada fortaleza que você tem em campo. E se você tiver três fortalezas, você coloca três miniaturas, dependendo se ela tá na mesma local ou não, então você vai fazer tudo isso na questão da partida. Você tem diversas miniaturas, seja o seu Daimyo como se fosse o chefe daquele clã, você vai ter os Shinto, que são uns sacerdote barra guerreiros, e você vai ter os Bushis, que são simplesmente guerreiros, certo? O Daimyo, ele é vantajoso porque ele vai ter a questão de não sofrer traição. Os Shinto, na hora que você tá recrutando, em vez de você colocar em campo, você pode atribuir a um dos quatro santuários dos deuses. Isso é legal porque durante a fase política, vai ter três momentos onde você vai realizar a ação dos deuses, e nesse momento, se você estiver controlando aquele santuário com a maioria, questão de desempate com honra, você ganha benefícios diversos. Então, às vezes, vale a pena você não colocar uma miniatura em campo e já colocar diretamente no santuário. Quando você coloca um bushi, o bushi simplesmente são miniaturas que você vai contar força no tabuleiro, né? Depois que a gente fala da ação de recrutar, a outra ação que você pode fazer é a ação de comandar. Então, cada miniatura que você tem em campo, você pode mover um espaço. Você pode, seja movimentando através das fronteiras das províncias, ou tem províncias que tem uma rota naval, certo? Quem escolheu essa carta e seu aliado realiza a ação de construir uma fortaleza pagando 3 moedas, né? Então, a fortaleza é somente colocada dessa maneira, então você só vai poder fazer a fortaleza uma vez que você comandar. E lembrando, o número de fortaleza garante o número de maiores de miniaturas em campo quando você fizer a ação de recrutar. Quando você escolhe a ação de colheita, que é a próxima ação que eu vou separar pra vocês aqui, todos os jogadores irão ganhar uma moeda, e quem escolheu a carta e o aliado dela recolhe as recompensas de cada província vai ter impressa no tabuleiro as recompensas, seja pontos de vitória, seja os runins, ou seja, moedas em geral. Essas recompensas é definido pelo quem ganha, né, e escolheu a carta de colheita, vai ganhar esse benefício das recompensas de províncias apenas se tiver maior força naquele local. A ação de treinar, as outras ações que eu falei, recrutar, comandar, colheita, é sempre que você escolher aquela ação, fizer aquele mandato político, você vai esperar todos os outros jogadores realizarem aquela ação e depois você faz. Diferente disso, ocorre na fase de treinar. O jogador atual joga primeiro. Tem várias cartas que são utilizadas para cada estação. Essas cartas sejam de monstro, sejam de renda, seja de efeito durante fase de guerra e vários efeitos, final de jogo, virtudes e tudo mais, você pode comprar. Eles vão ter valor impresso em cima de cada carta e os jogadores que foram comprar pagam aquela carta. E quem escolheu o mandato de treinar paga uma moeda menos. Isso é bem legal porque, por exemplo, se você já planeja com seu amigo, ó, faz ação de colheita pra gente pegar moeda e depois eu faço ação de treinar, então você pode discutir isso. Isso é uma parte interessante. E cada jogador, independente se tem milhares de moeda, cada jogador pode comprar apenas uma carta. Você não pode comprar uma segunda carta mesmo se você tem a moeda disponível, né? E por fim, você pode escolher o mandato de trair e apenas você faz a seguinte ação. Você vai substituir duas miniaturas de jogadores diferentes por uma sua do mesmo tipo. Então, por exemplo, se o jogador tem um Shinto, você pode trocar por um Shinto seu, mas nesse momento de trair ele não pode ir pro santuário, você pode trocar os Bushis, inclusive se o jogador tem um monstro e você tem um monstro na sua reserva que foi destruído de uma fase pra outra, você pode substituir o monstro também. A única peça que não é afetada pela traição é os Daimyo são os chefes dos clãs, eles não sofrem traições. E também, se você estiver participando de uma aliança, você vai quebrar aquela aliança se você fizer ação de trair e vai perder honra, ou seja, você vai diminuir um de honra, né? Depois que ocorrem as fases políticas, as três primeiras ocorre o turno dos Kamis. O que acontece é, vai ter quatro espaços no tabuleiro, na parte superior, onde estão as peças santuários. Os jogadores, durante a fase de recrutar, podem colocar miniaturas de Shinto nesse local, e quem tiver maior número vai resolver a ação daquela habilidade naquele santuário. São vários efeitos, são vários também deuses que você pode utilizar. Eles podem te dar honras, você pode subir no máximo no topo da honra, você pode ganhar moedas, runins, movimentar, colocar miniaturas em campo e tudo mais. São efeitos diversos que vão ocorrer, e cada jogo jogo você pode colocar dos quatro espaços, pode colocar entre outros deuses, acho que são sete Kamis, né? São sete deuses ali que vão dar benefícios diversos. Então você tem uma noção de como que você pode planejar ir para um santuário e tal, certo? Depois que ocorreu as fases políticas e novas fases de Kamis, chega na fase onde a gente tem a fase de guerra, né? Só para você entender, no começo de cada estação e na preparação do jogo, são sorteados as províncias que estarão em disputa naquela estação. O número de províncias em disputa é sempre o número de jogador mais 2. Então, por exemplo, se 5 jogadores serão 7 províncias que serão utilizadas. Essas províncias estarão em guerra, serão marcadas no tabuleiro para dizer qual que vai estar. E se você ganha uma província, uma disputa numa província na era 1, na era da primavera, você vai ganhar um ponto de vitória, no verão 2 pontos e no outono 3 pontos, certo? Essas províncias têm um elemento set collection, porque lá no final da partida, se você tiver um número X de províncias que você controla, 3 a 4 você vai ganhar 10 pontos de vitória, 5 a 7 vai ganhar tantos pontos de vitória e assim vai. Então, conquistar as províncias é interessante. E a parte que eu mais gosto desse jogo é a resolução de batalha. Apesar de eu ser horrível nessa parte, eu sou muito ruim e eu fico em último miseravelmente nesse jogo, mas eu acho legal assim, porque assim, durante o jogo tudo é aberto. O número de moedas que você tem, seja as cartas que você tem abertas, seja tudo que você tem é aberto. Mas durante a fase de guerra, quando você vai resolver um combate, os jogadores irão dizer quantas moedas tem cada jogador e irá fazer um leilão. Por exemplo, você vai pegar um biombozinho ali, onde você tem do seu clã, e você vai colocar o seu tabuleiro ali de batalha ali atrás, onde ele vai ter alguns espaços, né? Você vai ter 4 espaços, e cada espaço você vai colocando secretamente ali um número de moedas. Se tiver 2 ou mais jogadores disputando durante a fase de província, e você olhar aquela província em disputa e não são aliados, os jogadores irão realizar essa batalha. Essa batalha é bem interessante porque, assim, é um leilão, leva a questão do empate e a honra, e também a ordem que ela é executada. A primeiro local, se você ganhar, você pode executar o seppuku, né? Que é matar todas as suas miniaturas, você vai ganhar 1 ponto de vitória e honra, 1 de honra, para cada miniatura que você destruiu, né? Das suas que tem naquele local. Então você pode se sacrificar, ganhar pontos de vitória e honra, e outro jogador ainda vai ganhar aquela província. Antes da galera tentar capturar refém e outras coisas nesse sentido, você pode se matar para ninguém capturar, então você morre com honra ainda assim. A segunda ação que você faz depois do seppuku, e o jogador tiver mais moedas, realiza aquela ação, se tiver como, ele vai pegar um refém e ele vai roubar 1 ponto de vitória em um jogador. Se o jogador tem 10 pontos de vitória, você vai mover para 9, você vai subir 1 ponto de vitória e vai roubar aquela miniatura, e ela vai ficar com você até o início da próxima estação. Depois disso, ao longo da partida, né, ao longo dos mandatos políticos, eles vão ganhando marcadores de Ronin, que são os marcadores de papelão mesmo, não são miniaturas de fato, e os jogadores que apostarem mais moedas nesse local, vai resolver isso. Você vai somar o número de Ronins da sua força, ou seja, número de miniaturas que tem no campo, monstros e tal, e você vai verificar então quem ganhou a batalha. Resolveu fazer o resultado da batalha, o jogador com mais força, se tiver empate, a questão da honra de novo, vai ganhar aquele local. E por fim, último local onde você pode colocar, que é resolvido apenas depois do combate, que são os poetas imperiais, né? Quem ganhar o poeta imperial vai ganhar 1 ponto de vitória para cada miniatura que foi morta, ou seja no seppuku, ou seja através do resultado da batalha. Porque assim, quando resolveu a batalha e o jogador que tiver mais pontos de vitória destrói todas as outras miniaturas dos outros jogadores. Então, nesse momento do poeta imperial, o jogador pode apostar simplesmente para ganhar pontos de vitória ali e tudo mais. Então, é interessante como funciona essa questão do combate. Assim, é muito legal. E também, todas as moedas que você utilizou durante essa batalha, se você perdeu, elas são descartadas. E quando você ganhou, você vai perder aquelas moedas, só que você vai entregar para os jogadores que perderam. Então, se for apenas um jogador que perdeu um combate, você vai entregar todas as suas moedas para aquele jogador. Se for mais que um jogador, você vai distribuir de forma equivalente. Então, perder combate não é tão ruim assim. Porque às vezes você pode perder um combate para ganhar moeda para ganhar outro combate. Então, existe essa pegadinha que tem na fase de guerra do Rising Sun, que é da hora demais. Depois que são resolvidas todas as províncias, né, a gente vai pra uma nova estação, repete tudo isso de novo no final do ano, né, quando a gente ocorre essa parte do inverno, a gente vai pra pontuação final, vence o jogador que tiver mais pontos de vitória, certo? Então, é um baita de um jogo. Todo mundo fala, ah, ele é um novo Blood Rage. Cara, muito diferente do Blood Rage. Eu gostei muito mais do Rising Sun, apesar de gostar muito ainda assim do Blood Rage, mas, cara, Rising Sun, a questão do combate, a questão das alianças, tudo mais, a leitura das pessoas é da hora demais, cara. E além disso, a produção maravilhosa, as miniaturas, como sempre, da Community Note são lindíssimas. É muito, muito bonito esse jogo. E fora o tabuleiro, assim, que também é muito bonito, bem ilustrado. Eu acho que talvez seja o jogo mais bonito da Community Note, na minha opinião, por enquanto. E vale a pena, cara. Eu sei que no futuro aí já foi anunciada as expansões pela Galápagos pra adicionar novas miniaturas de monstros e também a possibilidade de jogar em até 6 jogadores com novos 2 clãs, né? Você pode escolher os clãs e jogar em 6 jogadores e é show demais. O próximo jogo que eu vou separar aqui pra vocês é um jogo que eu tive apenas uma experiência. Ele é um jogo que foi financiado através do Kickstarter pela Awaken Realms, né? Que é o Nemesis. Essa minha impressão é apenas de uma única partida. E o Nemesis, primeiro, a produção de miniaturas da Awaken Realms são maravilhosas. Se você vê as miniaturas, por exemplo, do Lords of Hellas, que foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos, você vê como esse jogo é bonito. Nemesis é um jogo do estilo americano, aquela questão bem narrativa, bem imersivo, onde ele vai evocar esse tema muito parecido com Alien, né? Ele podia ser o jogo perfeito de Alien, só que sem o nome de Alien, não. Ele é o Alien sem Alien, sabe? Tipo Harry Potter sem Harry Potter, nesse sentido. E ele passa realmente essa questão de uma ficção de sobrevivência numa situação onde os tripulantes de uma nave, e eles acordam forçadamente de uma criogenia, e até por conta disso é um elemento de amnésia, assim, porque eles realmente, por conta desse despertar meio cedo, né? Eles ficam com a questão de amnésia, eles se movimentam um pouco no tabuleiro, e o Nemesis, ele é um jogo semi-cooperativo, ou seja, ele pode ser semi-cooperativo, porque os jogadores irão assumir papéis dessa tripulação da nave Nemesis, né? Que acorda nessa hibernação, e a nave tá cheia dos aliens, né? São aliens diversos, tem vários estágios desse alien, e por conta disso, o seu objetivo é sobreviver, mas como ele é um jogo semi-cooperativo, os jogadores podem ter objetivos diferentes dos outros jogadores, seja matar alguém, seja fugir antes dos outros jogadores, seja destruir a nave e tudo mais. Então tem todo um elemento de você não saber em quem confiar. Porque o jogador pode ter um objetivo pessoal ou um objetivo de uma corporação que contratou você pra estar dentro daquela nave pra você fazer tal efeito, tal objetivo pra aquela corporação. E quando você acorda dessa hibernação, já existe um membro da tripulação morta. Então você já começa assim, tipo, já suspeitando todo mundo, porque será que ele morreu porque tem os infiltrados, né? Os monstros lá? Ou será que foi outra pessoa que matou ele? Então você tem que ficar de olho em todo mundo que tá realizando ações no tabuleiro, porque vai ter blefe, você vai ter reviravoltas. A nave, ele vai ter diversos compartimentos, diversas salas. Como você tá nessa condição da nave? A nave, dependendo da sala que você entra, pode estar pegando fogo, tem os ovos dos aliens, você descobre essas ameaças e tal. Fora também que você tem munição escassa e você tem que descobrir ao longo das salas. E esses detalhes dão esse aspecto de um filme, assim, de sobrevivência, aquela tensão toda que faz você emergir, de evocar esse sentimento que tá tentando sobreviver no momento onde você, todo mundo tá na bosta, digamos assim. E, cara, é muito, muito legal. Ele tem um elemento de inteligência artificial que é bem interessante também. As salas são salas bem próprias, e dependendo do que você quiser fazer, você tem que procurar um tipo de sala. Elas têm cores, elas vão poder ter itens, seja de militar, né, tipo de armas e munição, que é as salas vermelhas, seja itens de maquinário, itens médicos e elementos e tal, itens diversos. Quando um jogador sofre um ataque de um monstro, você revela uma carta do ataque daquele monstro. Você pode sofrer ferimentos graves e você tem efeitos para isso, seja, você na hora de movimentar, você faz um movimento menor e tal. E isso deixa esse aspecto do jogo muito interessante, né? Cada jogador vai ter a sua ficha do seu personagem. Ele diz ali o que ele pode fazer das ações básicas. Tudo custa cartas pra você fazer. Então, se você vai baixar uma carta de sua mão que tem um custo, você vai resolver aquilo, entendeu? De, eu vou gastar essa carta, eu vou pra baixar uma arma, pra fazer qualquer outra coisa nesse sentido, você vai gastando carta. Então, por exemplo, pra você movimentar, você joga uma carta e movimenta. Pra você atirar, você joga uma carta e atira. Pra fazer ataque melee, onde você pode ter infecções e tal, porque você tá dando porrada na boca do monstro, você vai fazer assim. Se você for pegar um objeto pesado, trocar recurso com outras pessoas, ou até mesmo craftar, né, que é montar um item ali na sua frente, seja um antídoto, seja um taser, seja um lança-chamas e tudo mais, você vai fazendo isso aí. No tabuleiro do jogador, tem um lado esquerdo onde fica as cartas de ações, que é o deck, e do lado direito você vai ter as cartas, a pilha de descarte, onde você tem ali as suas cartas que você utilizou, né. Como você vai ter, inicialmente, você ganha dois objetivos, seja um objetivo de próprio e seja um objetivo de corporação. Quando ocorre a primeira aparição de um monstro específico no jogo, os jogadores têm que parar todo mundo, olhar aquelas duas cartas e escolher entre uma delas. Seja se você vai fazer um objetivo pessoal ou seja se você vai fazer um objetivo de corporação. Então é nesse momento que podem surgir os traidores no jogo. E os decks de cada classe, né, o do capitão, do scout e de outras coisas, vão ter cartas separadas, cartas específicas, né. No tabuleiro do jogador, você tem alguns campos onde você pode colocar os ferimentos, marcar o ferimento ali, e conforme você aumenta o número de ferimentos, você pode sofrer ferimentos mais graves. Só pra você entender como funciona o turno dos jogadores, sempre que rolar uma rodada naquele jogo, os jogadores irão fazer a fase dos jogadores e depois vai ter a fase de eventos. Durante a fase dos jogadores irão comprar cartas até ter um máximo de 5 na mão. Você vai resolver as ações, cada jogador vai ter seu round, onde ele vai fazer aquelas ações que eu falei, movimentar, atirar e tudo mais. Quando você movimenta, você gera barulho, mas você pode gastar mais cartas para poder movimentar com mais cuidado. E depois, todos os jogadores fizerem suas rodadas, vai ter a fase de evento, onde vai ter uma trilha do tempo, que ela vai avançando. Isso vai dizer também que pode ocorrer a autodestruição da nave. Então você tem que garantir seu objetivo antes que a nave se exploda. Você vai ter o ataque dos monstros. Se tiver fogo nos locais, os jogadores irão sofrer um de dano. Você vai resolver alguns eventos diversos. E depois, os monstros, eles podem sofrer mutações para ficar ainda mais difíceis, né? E depois a gente começa um novo turno. O jogo funciona dessa maneira, assim. E como eu disse, é um jogo que evoca essa sensação de sobrevivência, de você não confiar em ninguém e de toda hora você poder encontrar um monstro num corredor. E isso é muito, muito da hora, cara. Nemesis é um baita de um jogo. Se você curte jogos nesse sentido, de você experienciar essa aventura meio mórbida no geral, assim, cara, vai com tudo. O que eu não gostei dele, como é uma primeira experiência, né? Talvez isso mude com novas partidas que for jogar. Mas o que eu não gostei nele, ele tem eliminação de jogadores. Então, por exemplo, se o jogador morreu, tem uma condição específica pra isso. O jogador pode ficar horas olhando os outros jogadores jogar, horas mesmo, porque pode ocorrer um momento específico onde você pode sofrer dano suficiente e você morrer. Então, claro que o jogo permite que quando o jogador morrer, ele pode controlar os monstros como se fosse um overlord, né? Então fica um elemento assim pra não deixar aquele jogador de braços cruzados olhando os outros se divertindo. Outra coisa que eu coloco aqui, mas eu entendo o motivo, eu só não gostei tanto da arte do tabuleiro. Os demais componentes não tem o que reclamar. A versão que a gente jogou, a versão do Kickstarter de um amigo nosso, porque assim, o tabuleiro é meio simples, meio apagado, eu achei. Claro que parece que é um momento onde você acordou na hibernação e tá tudo apagado porque realmente tá, a nave ali tá toda defasada, sem luz, sem tal. Isso eu acho interessante. Mas eu só não gostei tanto disso. Eu olho, entendo o motivo, né? É um jogo meio escuro, assim, se você olha a foto e tal. Mas assim, a questão de simbologia, eu gostei. O feeling do jogo é muito da hora. Então, por isso que eu quis falar dele aqui. É claro, é a minha primeira experiência. Eu não tive todas as vertentes, as possibilidades do jogo. Na partida que a gente teve, eu levei 2 ferimentos graves. No terceiro ferimento grave, eu ia morrer, mas eu escapei numa pod, né, num escape pod ali, com outro jogador, a gente conseguiu fugir, eu e o Snake, no caso, a Jéssica e um outro amigo nosso fugiu, e um outro jogador, na última rodada ali, acabou morrendo, sendo atacado, emboscado, mas assim, a experiência foi da hora, cara, muito da hora. Nemesis, jogo da Awaken Helms, é um jogo que tá chegando agora pra galera aí que financiou através do Kickstarter. Eu não sei necessariamente se ele vai ter uma versão de loja, né, retail assim, mas se tiver, é uma grande oportunidade aí pra você adquirir um jogo, se você curte a temática, se você curte jogos nesse estilo, semi-cooperativo, imersivos, totalmente randômicos, não totalmente randômicos, mas com parte randômica, por parte de narrativa, é um baita de jogo Nemesis da Awaken Helms. Gente, espero que vocês tenham curtido, então, esse formato monólogo de jogatinas. Na próxima vez que eu fizer solo, talvez eu faça pelo YouTube, né, pra ter essa interação com a galera. Eu prometo pra vocês que eu vou fazer assim. Se for o caso, né, pelo menos ou fazer os podcasts jogatinas ao vivo. Vamos ver como vai ser no futuro, mas, enfim. A ideia é trazer essa opinião sobre os jogos. Novamente, muito obrigado a todos que acompanharam. Deixem nos comentários se você curtiu os jogos, se você jogou, se você curtiu o Nemesis, curtiu aí o Rising Sun, se você gosta mais do Rising Sun que o Blood Rage. Deixem nos comentários. E não se esqueça de votar no Jogatina BG, nas categorias de mídia lá no Prêmio Ludopedia 2018 e também participe da nossa pesquisa, certo? Eu vou ficar por aqui, abraços e até o próximo turno. Tchau!